sabe o que eu passei. Mesmo ferido eu caminhei. O mundo gira a cada passo. Tranquilo fiz a minha lei. E só amei ao caminhar. Livre como o vento eu vim te buscar. Pra sorrir e pra lembrar. Tenho seu sorriso pra me iluminar. E o tempo passa depressa. Mas tudo é devagar. Toda beleza do mundo está em seu olhar. Só Deus sabe o que eu passei. Mesmo ferido eu caminhei. O mundo gira a cada passo.